Insurreição RAP 2013. Vem com nós, vem com nós. DJ Samu na produção. Não desista, rapaz. Jamais. Acredita, negou. Acredita, negar. Pra sorrir, pra chorar, pra viver, pra matar, pra fazer uma mãe chorar, não ser a minha naquele lugar. Favela ensina, o errado é cobrado. O peso do pecado que se foi do amor vai de ralo. Muitos que esperam, somente o passo meu e falso. Se vir de contra pode vir, mas venha preparado. Alvenaria construída aqui na selva, lapidada com muita informação e erva. Colaboradores, causadores das minhas dores, mas o sobrevivente dessas ruas que ser refletores. A cada passo, a cada ida, a cada vida no enquadro dos polícia, tá ligado, vagabundo pira. Tô na mídia, se tiver, acho que é notícia. O 57 chama o grande mal descer pra pista. Cascaricada na fita, tá ligado. Adalto, sangue frio, não reagiu e virou passado. Ódio injetado na veia do favela, no cílio pra criar. Este é tito, nem a vega pega. As circunstâncias não permitem a mudança. Fé e a esperança, eu e Deus que nunca se alcança. Perseverança só se for com sua família, o amor, suas crianças, sua mãe, sua mina. Meu sorriso é pra poucos, tá ligado, irmão? Porque às vezes até o nosso sorriso é motivo de inveja. Mas ainda assim, eu sigo firme na luta. Insurreição 2013, irmão. Chance pra mudar. Chance pra mudar. Chance pra mudar. Não desista, nego, acredita, vai lá, vai buscar. Vai viver pra sorrir, pra sonhar, não desista, negar. É só não parar pra podermos colher, nós temos que plantar. Não desista, nego, acredita, vai lá, vai buscar. Vai viver pra sorrir, pra sonhar, não desista, negar. É só não parar pra podermos colher, nós temos que plantar. Independente, amor e ódio, tá na labuta. Responda a pergunta com uma rima mais suja. As putas da lila, o juda da vida. O que fita, o que ensina, na cena, malícia. Maldade imprevista, vários que conspira. Mente oprimida com os golpes da vida. Mas não se limita, nem desacredita. Acredita ao contrário, acredita e segue na trilha, na pista, na rima, na dica que fica. Se queres alcançar a tal da mudança, com foco na fita, com força e fé. Cuidado de axé, pois assim que é. Tu mete o pé, sai de marcha ré. O mundo dá voltas, mané é mané. Malandro é malandro e nunca dá falha. Aqui quem dá falha é certo a vala. A bala que acerta, o mano que mata. Mano que morre, ninguém que socorre. Pobre que sofre, rico que promove. A guerra no gueto e ninguém se comove. Mas vamos pra frente, dispor pra ganhar. Na certeza da minha certeza, nunca deixa. Deixarei de caminhar, rapaz. Jamais, jamais. Não desista, nego, acredita, vai lá, vai buscar. Vai viver pra sorrir, pra sonhar, não desista, negar. É só não parar pra podermos colher, nós temos que plantar. Não desista, nego, acredita, vai lá, vai buscar. Vai viver pra sorrir, pra sonhar, não desista, negar. É só não parar pra podermos colher, nós temos que plantar.